Estou recebendo aqui no estúdio Fernando Barbaresco, ele que é secretário-geral do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, o CAEC, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da RCI. Agradeço a oportunidade aqui. Vamos falar da segunda edição de um evento, né, que está marcado aí, inclusive, para o sábado que vem, dia 27. É o evento chamado de Um Dia na Cognópolis. Correto, Guilherme. O CAEC, em seu campus de pesquisa, ele é aberto o ano inteiro para visitas, para receber a comunidade, as pessoas, pesquisadores, gratuitamente ele é aberto. Então atende ao público, aos turistas, aos visitantes. Especialmente neste ano, nós vamos fazer uma segunda edição de Um Dia na Cognópolis. Esse evento já ocorreu em 2016, nós estamos repetindo agora com novas atrações. Então é um dia voltado para toda a comunidade da Tríplice Fronteira, para os municípios lindeiros, todos os municípios do sudoeste do Paraná. Então, o povo de Foz do Iguaçu é um evento especial para nós todos aqui. Então, nós estamos convidando toda a população para comparecer nesse dia ao CEAC e passar um sábado, né, que é dia 27 de outubro, não nesse sábado, no outro sábado que vem, no outro sábado, na véspera da eleição, só para marcar bem, né? Dia 27, o dia todo, das 9 até as 22 horas, teremos atrações e atividades assim, muito interessantes para todo o público. E serão atrações aí com foco, né, na questão científica e cultural. Você até me falava que tem atrações para crianças, para adultos, para idosos, enfim. Está bem variada mesmo a programação, né? Muito bom. Para todas as idades. Você pode levar a tua família, levar o avô, o netinho, os amigos, né? Todos podem comparecer, que é um evento aberto. Por exemplo, nós temos uma área imensa, uma área muito grande, aberta, e são milhares de metros quadrados, e temos dezenas de atividades ao ar livre. Atividades muito agradáveis, uma área verde muito extensa, bonita, ao longo em torno da Praça da Paz que tem no CAEC. Então lá você pode se encontrar com os amigos, com as pessoas, e circular nessas tendas que tem diversas atividades lá que nós vamos poder recebê-los e você vai ter experiências muito interessantes nessas tendas. E também nós temos as áreas fechadas, por exemplo, o Holociclo e a Holoteca, que é uma área de mais de 1.300 metros quadrados, onde nós temos as coleções, temos os livros, as enciclopédias. Temos diversas outras atividades que podem ser desenvolvidas no ambiente interno. Você vai conhecer essas áreas, vai visitar e vai vivenciar também muitas atividades internamente nesses ambientes. E a programação começa a partir das 9 da manhã, se estende aí ao longo de todo o dia até chegar no período da noite. Vai ter até prevista aí observações astronômicas? Isso, no período da noite nós teremos um cinema ao ar livre por volta de 8 horas da noite, a hora que escurecer já começa o cinema, com pipoca, com tudo aquilo que o cinema tem direito, né? E é muito agradável, que é o ar livre, é muito gostoso. E simultaneamente nós teremos o observatório, a parte de astronomia, para as pessoas que gostarem de fazer suas pesquisas e conhecer, até como curiosidade, quem não conhece ainda, como é que é a observação noturna, né? Se o céu estiver bom, estiver limpo, lógico, né? A gente pode ver aí as estrelas, ver os planetas do sistema solar, vai ser muito legal. E o pessoal do polo astronômico que vai dar apoio para nós, tem lá uns técnicos, né, um pessoal profissional que vai orientar. Você vai ter a oportunidade, então, de fazer suas pesquisas ou ter o primeiro contato, né, com a observação noturna. É muito, muito legal, é muito interessante. E a programação inclui também, por exemplo, mini-oficinas ali com áreas como até origamis, enfim, feira de troca também vai ter. Tem de tudo. Então, por exemplo, no dia nós temos uma feira de troca que você troca produtos, né, de uso pessoal que você não usa mais, por exemplo, roupas, livros, alguns objetos, por outros produtos. Só que nós vamos receber no dia somente livros. Então, agora, essa semana, ainda estamos recebendo roupas, por exemplo, e outros objetos. Então, se você tiver interesse, leva a tua roupa lá, você vai receber lá um vale, né, chamamos uma moeda de troca, chama quero-quero, né? É tudo bastante simbólico isso aí. E com quero-quero, se você adquire, você troca por outra peça também. E é muito bom, foi um sucesso em 2016, e já temos lá, assim, um volume muito grande de peças já entregues lá para fazer a troca. Essa é uma feira de trocas, é muito interessante. E nós temos também uma atividade para criança, origami. Você vai lá numa tenda, em que as pessoas, lá temos lá os descendentes da colônia japonesa que fazem origami, que dobram o papel, né, e fazem figuras, né, como uma borboleta, um pássaro, é uma técnica, né, milenar e muito interessante. Então, quem quiser aprender, vai lá. Quem quiser aprender a escrever o teu nome em japonês, vai lá, eles ensinam. E é muito interativo. E tem a brinquedoteca, tem diversas atividades para crianças, atividades para adultos, e é muito interessante. Tem atividades de todo tipo. Você vai poder, por exemplo, conhecer a história do livro, né? Nós temos lá uma tenda que é Quando o livro faz a história, do papiro ao e-book, né? Então nós temos a editora da Consologia, tem um grupo técnico lá que vai contar essa história para vocês, o livro, que é muito curioso, muito interessante, é muito esclarecedor. Você vai lá no Holociclo, por exemplo, que é a nossa grande, da parte da nossa biblioteca, e você vai passar pelas quatro estações do Holociclo, a área do conhecimento de A a Z. Por exemplo, você pode ir lá e descobrir num dicionário qual é a origem do teu nome, por exemplo. Coisas, curiosidades assim, né? E outro também que a gente pode falar, tem aqui Semear e Colher Novas Ideias. Você vai tratar sobre a enciclopédia da Consologia. Qual é a proposta da enciclopédia e como é que você vai poder colher novas ideias, né, com a atividade muito lúdica, né, que nós vamos fazer para você ter um contato maior com uma enciclopédia, né? Tem lá uma área também da Organização Internacional de Consultoterapia, que é a OIC, que fala saúde e evolução, para você entender o histórico, né? Vai percorrer a linha do tempo da história da saúde humana, né? Como é que evoluiu a saúde humana, né? Como é que é possível aprender com os antigos provérbios da Escola da Medicina de Salerno, medicina chinesa, por exemplo. Então, também é muito curioso e é muito instrutivo. Tem na área de conhecimento, por exemplo, vivência na caverna de Platão. O que é real? É a área nossa de parapedagogia, que é uma instituição que chama Reaprendência, que vai falar sobre a questão nossa da visão de mundo, da ignorância humana, e de uma forma muito curiosa, muito divertida, né? E outras mais. Embarque na sua viagem do passado. Se entender, a gente entende o passado, né? A nossa origem, a história, a gente entende porque a gente é assim também, de uma forma muito instrutiva, muito orientadora. E assim por diante. Então, são diversas atividades que as pessoas vão, atividades culturais, atividades de lazer, e você tem lá de apoio, tudo uma área de médica de apoio, mas também você tem área para você fazer piquenique com a sua família, você pode levar já o teu material lá, você pode comprar o teu lanche, ou você leva, né? Faz o teu piquenique ao ar livre, em área de sombra, tem muitas árvores lá, tem bosques, né? Você tem lanchonetes, tem restaurante, que você pode almoçar lá também. Então, tem livrarias para você comprar livros, e vai passear e vai interagir com muita gente. Vai ser um dia muito agradável, voltado para a convivialidade sadia entre as pessoas, o encontro da população, para a área de lazer e para cultura e conhecimento. Então, é um evento diferenciado em Foz do Iguaçu para toda a população. E com base até na experiência da primeira edição do evento, ali em 2016, vocês calculam mais ou menos quantas pessoas vocês imaginam que vão passar ali pelo CAEC neste dia 27, no evento Um Dia na Cognópolis? Em 2016, nós recebemos próximo de 1.000 pessoas. E nós temos uma capacidade para receber muito mais. A área é muito extensa, nós temos uma estrutura muito grande e há espaço para isso. Então, nós esperamos receber mais do que isso, quase que o dobro disso aí, né? Esperamos que a população de Foz do Iguaçu se sinta à vontade, entendendo que o CAE, como um campus de pesquisa, ele é aberto ao público e é da comunidade. Ele é voltado para o povo de Foz do Iguaçu, para os pesquisadores do mundo todo que vem aqui. Então, é um patrimônio, um legado nosso, né? Tudo está sendo construído para a nossa cidade. E para chegar lá, para quem está nos ouvindo agora e não conhece ainda, é só pegar aqui a Felipe Vantier e aí vai reto, né? Na zona leste da cidade. Pega a Avenida Felipe Vantier, vai reto, chegando ali na altura do supermercado Consorter, segue também mais um pouco, passa lá onde que tem uma região chamada Cabeça de Boi, e você vai ter as placas sinalizando lá o campus do CAEC, que é a Rua da Cosmoética, número 1635. É fácil encontrar lá. É uma região dos condomínios. Tem ao lado lá o Hotel Mabu Interludium, né? Fica ao lado do Tamabu Interlúdio, é muito prático e fácil chegar lá. E é uma área verde, uma área muito extensa, uma área de lazer. Você vai poder descansar bastante, caminhar bastante. Temos cachoeira lá, tem descansar rio. À vista até, né, com relação à paisagem da cidade, né? Exatamente. Descansar à vista, curtir um momento muito agradável lá. E o SEAC, todos os voluntários do SEAC estão de braços abertos para receber a comunidade das cidades, as autoridades. Todos serão bem-vindos. Portanto, no próximo dia 27, sábado que vem, né, a partir das 9 da manhã e até o período da noite, acontece a segunda edição do evento Um Dia na Cognópolis, onde os saberes se encontram. Conversei aqui com o Fernando Barbaresco, ele que é secretário-geral do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, o CAEC, aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação e sucesso nessa nova edição do evento. Muito obrigado. Estamos aí, de braços abertos, para receber os nossos amigos de Foz do Iguaçu.